venha, mamá de chivaba. Venha, venha. Na, venha, mamá de chivaba. Baba, ai baba. No dia em que ao mundo chegamos e abrimos os olhos ao sol, há mais para ver, mais que imaginar, mais que o tempo pode permitir. Há tantas coisas à espera e locais que queremos desvendar. É o sol a brilhar, é o azul deste céu que mantém este rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará. E caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à emissão número 15 de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Tal como havia revelado na semana passada, hoje temos uma emissão dedicada sobretudo aos mais jovens. Alguns com pinchas mais novos já devem ter reparado que a música que ouvimos, e ainda estamos a ouvir suavemente como fundo, um trabalho fantástico do nosso técnico de som espantoso, é o tema de abertura de O Rei Leão, é o Ciclo Sem Fim, talvez o melhor filme produzido pela companhia criada por Walt Disney, na minha modesta opinião, como é óbvio. Portanto, a emissão desta sexta-feira, dia 16 de abril de 2010, só irá ter músicas de realizações de Disney. Perdoem-me os amigos ouvintes mais experientes, sobretudo os que não simpatizam muito com os bonecos animados. Mas daqui a apenas 2 dias, no próximo domingo, completo 85 anos. Deixem-me recordar a minha infância. Segue-se uma das melodias mais belas de A Bela e o Monstro, ou, em português do Brasil, A Bela e a Fera. Espera para assustar e até perder. Com a aproximação do meu aniversário, hoje vou ser menos imparcial do que é costume. Não ficam aborrecidos, amigos ouvintes? Espero que não. É que a música seguinte remete a outra obra-prima que aprecio muito particularmente. De A Pequena Sereia, ouçamos os conselhos do caranguejo Sebastião a Ariel, em Beija-Moça. Se você quer a coisa bem feita, tem que fazer pessoalmente. Primeiro, temos que criar o clima. Percussão. Cordas. Sopro. Palavras. Aí está ela, aprendendo a namorar. Nada, nada vai falar, mas embora não a ouça, dentro de você uma voz vai dizer agora: beija, moça. Ouviu alguma coisa? É verdade, gosta dela como vê. Talvez ela de você nem pergunte a ela, pois não vai falar, só vai demonstrar se você a beijar. Agora cantem comigo. Lá, vai, não vai, olha o rapaz, não vai, não vai beijar a moça. Lá, essa não, ele não tenta não, e vai perder a moça. Eu não me sinto bem sem saber seu nome. Quem sabe eu adivinho? Será Mildred? Já sei que não. Que tal Diana? Raquel? Ariel. O nome dela é Ariel. Ariel? Ariel! É um belo nome. Tá bom. Ariel. Esta é a hora, flutuando na lagoa. Veja só que hora boa, não perca esta chance. Ela não falou, ela não vai falar, se você não a beijar. Lá, vai com fé, que agora vai dar pé, é só você beijar. Xalalalalala, vai em frente, não desaponte a gente, você tem que beijar. Xalalalalala, pegue a mão, escute essa canção, e beije logo a moça. Xalalalala, pra ser feliz, faça o que a gente diz, e beije logo a moça. Beije a moça. Eu quero ver um beijinho. Beijo, amor. Vamos! Beijo, amor. O Corcunda de Notre Dame, com o diferente Quasimodo, trouxe-nos uma canção bela interpretada em Portugal por Sara Tavares, Longe do Mundo. Não sei se vais ouvir, estás aí ou não.

retirado de Hércules, ouçamos De Zero a Herói. Brilhou o sol, Hércules chegou, passou por aqui, muita gente encantou. Ele é bom, faz parar o show, ele é o melhor e muitos monstros derrotou. Veio do nada, zero, zero, para combatê-los e vencê-los. Chegou aqui para conquistar. Zero é herói, sem hesitar, zero é herói, já cá está. Ao passar faz suspirar com fusiar. E na mão de alguém vai, não vai bem, isso não se faz. E moedas faz chover aqui, nas lutas ganha bem. Tão novo, rico e forte, não depende, não dá mais ninguém. Diz a mesa, lá vai outra vez, doce e invencível, vai ganhando. Esta música. Aladdin e Jasmine cantam Um Mundo Ideal. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar. Um mundo ideal, é um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho. Gosto muito do Rei Leão, tal como já havia referido na primeira parte. Voltemos à selva, mas esta vez do Rei Leão 2. Quando Kovu, o descendente de Scar, tenta regressar ao convívio do reinado de Simba, é expulso, porque Kovu não era um de nós. Problemas e mais confusões. Não pode mudar. Desgraça. Vergonha, eles são marginais. Desgraça. Vergonha. Problemas e mais confusões. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje exibiu somente canções retiradas de filmes da Disney. Não estamos na época do Natal, longe disso, mas vamos fechar com outro tema bastante bonito, retirado de Um Natal com Mickey, versão de Christmas Carol de Charles Dickens. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Vamos estar com a família a conversar.